Rádio Alerj. Comissões. De acordo com estatísticas da Secretaria Estadual de Fazenda, houve um aumento de 13,7% na arrecadação do ICMS no estado. Neste ano, o Rio de Janeiro ocupou o segundo lugar na arrecadação do imposto. O secretário estadual de Fazenda, Renato Vilela, ressaltou dois fatores para o crescimento tributário do estado. Em 2013, particularmente, nós tivemos dois fatores que explicam boa parte desse crescimento positivo. Primeiro foi o alargamento ou a utilização mais abrangente, né, do Instituto da Substituição Tributária, que é um instituto que é bastante moderno. A modernização da administração tributária em termos de ICMS é largamente utilizada também pelo governo federal no imposto sobre produtos industrializados. E significa que você, de um modo geral, reduz bastante a margem de sonegação das empresas. Então, isso sempre tem um efeito muito importante sobre a nossa capacidade de arrecadação. Isso foi um fator importante. O outro fator importante foi o fim da Guerra dos Portos, onde se restabeleceu a lógica competitiva, a lógica de comércio internacional, a logística passou de novo a ser importante, e o fato do Rio de Janeiro ser muito bem posicionado em termos de portos, com três portos importantes aqui perto da própria capital, fizeram com que importações que antes eram desviadas de maneira artificial para estados como Santa Catarina e Espírito Santo voltassem a ser feitas pelo Rio de Janeiro. Desde 2006, houve um aumento de 75% nos salários dos servidores públicos. Em 2013, o governo pretende investir no aumento da folha de pagamento do funcionalismo público, nas áreas de saúde, segurança e educação. De acordo com o secretário estadual de Planejamento, Sérgio Rui Barbosa, só na Secretaria de Segurança vão ser investidos 9 bilhões de reais. Esse ano nós estamos com uma aplicação de quase 9 bilhões de reais na no conjunto da Secretaria de Segurança, né? Na Secretaria, menos, e sobretudo nas suas entidades vinculadas, a Polícia Civil, a Polícia Militar, enfim. Isso é uma continuidade da política do governo de investir na segurança pública e consequência do êxito do apoio social que foi dado a essas políticas, né? Segundo o presidente da Comissão de Orçamento da Alerj, deputado Coronel Jairo, do PMDB, o objetivo é fazer um orçamento enxuto para se adequar às perspectivas do governo. Tentar aproveitar o máximo as emendas dos parlamentares, que são os representantes legítimos da sociedade, do povo carioca, para que a gente possa fazer um orçamento participativo, um orçamento enxuto, e que possa adequar as perspectivas do governo e as perspectivas dos deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Estiveram presentes na audiência pública os deputados Luiz Paulo, do PSDB, Iranildo Campos, Roberto Henriques e André Correia, do PSD, Rosenberg Reis, do PMDB, Luiz Martins, do PDT. Reportagem, Patrícia Potevan.